sa loko amukumi wa me sa loko fizu bem que eu quis oh insensato coração por que me fizeste sofrer porque de amor para entender é preciso amar porque sou louco amo como eu amei sou louco fiz o bem que eu quis oh insensato coração por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso amar. Por que só louco? Só louco. Amor como eu amei. Só louco, quis o bem que eu quis. Oh, oh, insensato coração, por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso amar. Porque só louco.